etc. E conceito negro, na humildade e no respeito. Araraquara, interior, zona sul, é etc, André da Lua, conceito negro, Pezulu, Rafael e Guatemi, CKP 2, CKP 1, é de lá que viemos, não somos mais que ninguém, firmeza todas quebradas, presentes hoje aqui também, se quiser consciência, então vem. Presta atenção na letra, no som, cabeça não quero treta, mirando mano, respeito pra não estragar o evento, são vários doidos mostrando que também tem talento. Não falo de nós, da nossa voz e sim do movimento, tem muita gente que podia ajudar, infelizmente é diferente, só sabe as costas virar, mal do rap falar, o hip hop queimar, um exemplo tá lá todo dia, no rádio nem ligo direito qual a sintonia, tô sempre discriminando o som da gente, pra ele todo mundo que faz rap é dependente, já ajudou, começou, mas parou, não terminou, generalizou, aí Madalena, ó seu cabeça pequena, esses tipos envenena, mas aqui, nos dá forças para não desistir, não regredir, segue aqui. Dentro de um rádio fala mal dos aliados, assim é fácil que eu tô ligado. Pois de dentro de um rádio fala mal dos aliados, que sem chance pra defesa, isso sim que é desacato. O rap que nós faz é com carinho, com amor, pra te mostrar a paz do jeito que Deus mandou. Eu não sobrevivo do rap, mas curto desde moleque. A semente que foi plantada hoje em dia, ela cresce. A sua atenção nos incentivou, foi somente por isso que a gente continuou. Deus protege, não esquece, também peça em minhas preces. E a sua presença a gente sempre agradece. A gente nunca esquece, a gente sempre agradece. A gente nunca esquece. O rap é forte, é, pra se manter em pé, pros guerreiros que acreditam e que lutam na fé. No gueto, no barraco, estou na casa do André, curtindo o som pesado, mas é claro, pensando nos irmãos que se encontram abalados pelo fato do enquadro. Vixe, fudeu, aí deu mó problema, o neguinho não aguentou, irmão, partiu pra cena. Falou montou na cara dos gambé, assim que é, Rony, tô contigo e jamais será esquecido pelo fato na quebrada que gerou até buchicho, caiu até na boca até do Zé Madrinha, que usou da mídia pra tacar de nossa vida. Falou quem canta rap a maioria é vagabundo, nunca reconheceu a realidade do nosso mundo. Do rap que nós faz é com carinho e com amor, pra te mostrar a paz do jeito que Deus mandou. Do rap que nós faz é com carinho e com amor. Do rap que nós faz é com carinho e com amor, pra te mostrar a paz do jeito que Deus mandou. Eu não sobrevivo do rap, mas curto desde moleque. A semente que foi plantada hoje em dia, ela cresce. A sua atenção nos incentivou, foi somente por isso que a gente continuou. Deus protege, não esquece, também peça em minhas preces. E a sua presença a gente sempre agradece. A gente nunca esquece, a gente sempre agradece. A gente nunca esquece. Araraquara tá no ar, vim aqui para rimar. Sou o MC da Lua e o CKP é minha quebrada. Pode crer, irmão, se é rap do bom. Eu colo no evento com maior satisfação. Os invejosos ficam olhando até uma hora. Cresce só em mim, o da Lua, tô fora. Mas não dá nada, essa parada. André, MC da Lua, manda a carta do além. Espelho, espelho meu, também tem vários manos que compreendeu e entendeu que aqui, periferia, rima de ponta a ponta. Mas tô vendo, tô aprendendo com os manos das antigas que tem mó talento. O rap que nós faz é com carinho, é com amor, pra te mostrar a paz do jeito que Deus mandou. Do jeito que Deus mandou, sofredor interior passou. O rap que nós faz é com carinho, é com amor, pra te mostrar a paz do jeito que Deus mandou. Eu não sobrevivo do rap, mas curto desde moleque. A semente que foi plantada hoje em dia, ela cresce. A sua atenção nos incentivou, foi somente por isso que a gente continuou. Deus protege, não esquece, também peça em minhas preces. E a sua presença a gente sempre agradece. A gente nunca esquece, a gente sempre agradece. A gente nunca esquece. Pare de juntar só tesouro, não seja tolo. O povo, muito dinheiro, nada vale. Você viu o Zé Cutralho, pois na terra existe males, enfim. Não importa o seu din-din quando chegar o seu fim. Aqui na terra, de guerra, já era. A família desespera agora. Após um tempo na memória, já ela foi embora. Por isso valorize as amizades de verdade, viva a vida. Cuidado com a falsidade, falsa amizade Cristo já encontrou na sua partida. Esqueça bem material, porque às vezes é mal correr atrás de dinheiro o tempo inteiro, se esquecer fazendo do seu filho, passando por um pai despercebido. Graças a Deus tenho o meu, que se chama Natan. Eu sei que sou o espelho seu pro dia de amanhã. Em tudo aquilo que ele pensa, provar que ser bandido não compensa, que as drogas arrebenta. Tem corpo nem dinheiro que te aguenta, sustenta. Quase me esqueci dele, pedi que acredite em Jesus Cristo, que não é traíra. Foi só com ele conquisto, foi só com ele a minha vida vira. Pois não me tira, não me pira, não é traíra. Jesus Cristo a minha vida vira, tua vida vira. 1, 2, 3, 4, maluco da família, posse banca. Chegando na ideia de responsa, sem comédia, eu falo da minha quebra. Jardim Rafaela, veja, analisa como nós vivemos. O bairro é pequeno, na pura essência do veneno. Eu vejo vários mano ali, estão sofrendo. Eu estou vendo, ao mesmo tempo estou me envolvendo. Tem balada, tem cachaça, tem muita fumaça. Tem quem é de idade, chega e passa. Cumprimenta a rapaziada, que é de atitude que faz prevalecer. Quantos manos de verdade resolverem a vencer essa batalha, irmão, essa jornada. Então, conceito negro e etc, na humildade, na pegada do rap que nós faz é com carinho, com amor, pra te mostrar a paz do jeito que Deus mandou. O rap que nós faz é com carinho, com amor, pra te mostrar a paz do jeito que Deus mandou. O rap que nós faz é com carinho, com amor, pra te mostrar a paz do jeito que Deus mandou. Eu sobrevivo do rap, mas curto desse moleque. A semente que foi plantada hoje em dia, ela cresce. A sua atenção nos incentivou, foi somente por isso que a gente continuou. Deus protege, não esquece, também peça em minhas preces. E a sua presença a gente sempre agradece. A gente nunca esquece. A gente sempre agradece. A gente nunca esquece. A gente nunca esquece. A gente nunca esquece.